E aí, vamos fritar bolinho? Vamos! Aqui é o Elton e Batman e Superman. Que merda, cara. Faz outra, cara. De sacanagem. Aqui é o Mondango e arroz comi com feijão. É sério isso? Eu sou o Caliel e não ri de nenhuma notícia. Que é Comic Con. É o pior que eu. Aqui é o Guilherme Sonderman e o Loki é retardado. Pô, quebrou a firma, mano. Que firma, cara? Firma de piada ruim, porra. Tu não fez piada. Falei piada ruim, porra. Tu falou Batman e Superman foi alguma coisa. Foi referência àquela piada do Batman e Robin, cara. Foi, é, vai todo mundo lembrar dessa referência. Aqui, mas eu fizendo bolinho. E dessa vez a gente tá na semana aqui, a gente vai fazer meio que um negócio diferente aqui, que a gente vai comentar tudo que rolou aí na Comic Con. E é isso aí, não tem mais muito o que falar. Você sabe, tá bom, vamos. Você sabe que toda semana tem uma coisa diferente, todo episódio tem uma coisa diferente. É, a ideia é sempre ter uma coisa diferente. Se todo episódio fosse a mesma coisa, não teria sentido ter mais de um episódio. Não, mas vocês entenderam o que eu falei. A gente tá fazendo um modelo diferente de... Ah, foda-se, vamos fuder, vamos pro episódio. Primeira notícia aí, primeira parada que aconteceu e rolou, que a gente vai falar, a primeira coisa que a gente vai falar, a Warner confirmou o filme do Batman junto com o Superman. Então, vamos lá, o que vai rolar nessa porra aí? Não sei, cara, o filme ainda vai sair. Só sabe que o Super-Homem vai estar junto com o Batman. Mas ele vai fazer parte do filme todo ou vai ser tipo a apariçãozinha no final? Acho que é o filme todo. É, cara, tipo, vai ser o mesmo Superman do... Do novo Homem de Aço, junto com o Batman. Vai ser continuidade, né? Vai, tipo o Homem de Aço 2. Cara, como é o nome do filme vai ser Homem de Aço 2 Batman? Claro que não, seu retardado. Como é que vai ser o nome do filme? Mas vamos pensar ainda. Segundo eles falaram lá, parece que não sabe se vai ser o nome do filme vai ser Superman versus Batman ou Batman versus Superman, mas os dois vão estar no filme. Eles vão estar contra, um contra o outro? Bom. Acho que eles vão brigar. Porra, é sacanagem. O Batman ganhar é sacanagem, né? Não, é que o Batman deve procurar uma fraqueza do Super-Homem. Aí deve achar a Kryptonita. Ah, aí sim. Ah, não. Kryptonita brota em qualquer lugar da Terra, tá ligado? As paradas são... É. Porra, vou catar aqui, então. Vai que o Super-Homem aparece aí, né? É. O Batman no desenho sempre tem uma Kryptonita no bolso, caso o Super-Homem faça alguma coisa. Tem explicação pra ele ter uma Kryptonita assim, tipo, aleatória? A Will de Kryptonita appears no bolso dele. Ué, vai que o Superman resolve se invocar contra ele. É. Não, mas beleza, mas como é que ele arrumou essa porra, cara? É, não brota em qualquer terra do lugar? Qualquer lugar da terra, quer dizer? Caralho, tu sabe que eu falei isso ironicamente. Não, espera aí. O Superman fica fraco se ele chegar perto da Kryptonita. Isso. O Batman tem, tipo, um compartimento especial pra não passar a fraqueza, porque senão toda vez que o Superman chegasse perto dele, ele ia ficar fraco. Ah, sei lá, cara. No desenho é outra coisa. Mas eu quero saber, a minha pergunta é, onde que o Batman arruma a Kryptonita? Ele vai no bazar da mulher lá e compra, tipo, que nem do lado lá de Obsidiana. Sei lá, cara. Batman é rico. Ele compra o que ele quiser. Ele compra. Ele liga lá pra cripto. Pô, não, pode ser que eles deem outra explicação, outra fraqueza pro Superman. Deve botar outra origem da Kryptonita, talvez. É, porque, tipo, sei lá, o Superman no Man of Steel ficava fraco por causa da atmosfera que não era da Terra, tá ligado? Era de cripto. É, aí, sei lá, às vezes... Ah, é mais fácil ele arranjar a atmosfera de Krypton... Do que é... Não, beleza. Não, é mais fácil ele criar uma sala com o dinheiro dele que mude a atmosfera pra uma coisa parecida com o Krypton. Ah. Ele vai carregar essa porra no bolso. Caraca, carregar uma sala no bolso. Ele pode levar o Superman pra lá. O Batman é inteligente. Eu prefiro ficar com o Batman do Nolan na minha cabeça, cara. Eu não sei o que esperar dessa merda. Ah, cara, pode ser uma parada boa. Eles... Será que a roupa vai ser igual ao uniforme do Batman? Deve ser, tipo, naquele estilo, mano. Deve ser igual, não. Deve ser, tipo, uma armadura igual nos outros. Ah, deve ser mais super-herói mesmo. Tipo, mais... característico. Não fala não, fala não. É tipo, eu não lembro qual é. Só falta ser aquela famosa camisa com morcego e um shortinho. Aí seria sacanagem. Aquela bomba que é bola gigante com o pavio em cima. A boa notícia é que o filme da Liga da Justiça tá vindo aí. É, isso aí. Liga da Justiça. Eu não tô tão... Foda-se, Liga da Justiça. Prefiro Vingadores, mas... Eu também. É. Eu prefiro Vingadores porque já tá aí. Eu gosto dos Vingadores por causa do Homem de Ferro. E, foda-se, eu não vou gostar... Eu duvido que eu vá... Eu não tô tão empolgado com Liga da Justiça também. Eu nunca fui fã da Liga... Da Liga da Justiça, assim, todo mundo junto. Só do Batman e do Super-Homem, mano. Mesmo. Gostava do desenho. Vingadores, tá aí, o segundo filme, já o título... A Era de Ultron. Isso. O ETzinho, ET não, falei menino. O robozinho. Ou o robozão. É, o robozão, que vai botar pra quebrar em cima do Vingador aí, em altas aventuras. Ultron é um robô que nas HQs é criado pelo Homem-Formiga, mas já foi dito que nesse filme não vai ser criado pelo Homem-Formiga, vão criar uma outra origem pra ele. Mas o Homem-Formiga nem vai aparecer nesse filme, né? É, porque ia ter o filme do Homem-Formiga, não ia? Não vai ter, 2015 só. Mas vai ser antes ou depois dos Vingadores 2? Vai ser depois. Vai ser a fase 3 já, então. Vai. Entendi. Pra ir pra fase 4 tem que se transformar no macaco. Qual é o poderzão desse robô aí? É, nos quadrinhos, o Tama é uma inteligência artificial num corpo robótico criado pelo cientista Henry Pelling, o Homem-Formiga. Na minissérie... Henry Pym. É isso. Henry Pym. Na minissérie Age of Ultron, saga mais recente da Marvel, o robô conquista e molda o mundo à sua imagem. A trama envolve viagem no tempo, que não agradou muitos leitores. A história começa já com a Terra dominada e a única solução é voltar no tempo e impedir que Pym crie o Ultron. Porém, segundo... Não tem poder dele aqui não, cara. Olha, só uma inteligência artificial, cara. Cara, pelo que eu li aqui, tipo, parece que a HQ já foi ruim, cara. Ele pode ser um vilãozão maneiro. Ah, sei lá. Ah, o cara já mudaram tudo. Eles falaram que já vão mudar a origem dele, né? Deve mudar tudo, né? É, não sei, não tô com muita fé não, cara. Prefiro não aumentar muito a expectativa, porque... Ah, eu vou sim aumentar, porque eu vou esperar por esse filme. Eu esperei muito pelo 1 e vou esperar muito pelo 2. É, Vingadores, cara. Vingadores. É. Vingadores. É. O filme, o nome já se auto-explica, vai ser maneiro. É, eu não sei muito desse vilão aí. Tô com preguiça de procurar. Se vocês quiserem saber, vocês procurem. Isso aí. É, cara, sei lá, acho que vai ser complicado, tipo, fazer uma parada. Tipo, se ficar igual primeiro, vai tá bom. Mas não vai tá legal, porque vai tá a mesma coisa. Não, não vai ser a mesma e coisa. E pra eles inovarem, cara, eu não sei se eles vão pro caminho legal. Ah, tem que esperar o que o cara vai fazer. Tô querendo ver se eles vão conseguir manter o elenco até os Vingadores 2, pelo menos. Manda todo mundo o Robert Downey Jr., como é que é o nome do Capitão América? Chris Hemsworth é o... Thor. É o Thor. Tu acabou de falar quem é o Thor. Chris Evans. O Capitão América, cara. Não, Chris Evans é o Capitão América. Eu perguntei do Capitão América, ah, tá. tipo, a Scarlett Johansson. Pô, a Scarlett Johansson, pô, tem que continuar. Mantém o elenco tudo. Eu quero que, se fizer isso, já vai estar. Já é um passo pra eu ir ver o filme. Quais vão ser os novos heróis que vão entrar no filme? Tem os Guardiões da Galáxia, os Filhos do Magneto. Ah, é, o Mercúrio e a. Feiticeiro Escarlate. Isso, Feiticeiro Escarlate, isso mesmo. Doutor Estranho vai, tá? É, o Doutor Estranho. E o Visão, se o Van Diesel for fazer, né? Dead ganha o trailer aí. Caralho, só eu que achei esse trailer chato pra cacete, cara. Eu achei também. Puta que pariu. Eu tive que... Cara, eu fui assistir na terceira vez que eu consegui assistir. Eu começava e daqui a pouco... Merda. Eu escutei conversando com vocês, nem me dei conta de tão caído assim que tava, mais ou menos. Eu não achei tão chato assim, porque eu sei que tem coisa pra acontecer e tem coisa pra acontecer enquanto eles... Tipo, não tem muita ação. É, eu li HQ, eu já sei mais ou menos o que vai rolar, se o cara... Se eles forem pelo aquele caminho. É, se o cara seguir um pouco mais HQ... Ah, não sei, cara. Não sei o que pode sair daí. Mas apareceram coisas novas. Tipo, eu não sei como é que a essa altura do apocalipse eles ainda acham um mercado assim. assim, tipo, era totalmente novo ainda. Ninguém assaltou a porra do mercado, no mercado ainda, naquela porra. E o Herschel, né? Tem o Herschel. O Herschel... Com a perna. Ele tomou a injeção do lagarto, do Homem-Aranha lá. Eu tô vendo a foto aqui com a perna dele. Porra é essa, cara? A perna dele tá voltada. Tá voltada. Mas é prótese ou foi mágica? Foi erro. Tem um pessoal comentando que ele achou a perna, cara, no mercado. Cara, isso não faz sentido. Que ele achou o quê? A perna no mercado. É, não faz sentido achar a perna no mercado. Tava à venda? Ah, só se for uma perna prótese. Se for assim, é mole. Tipo, tu pega... O cara perdeu a perna, tu pega a perna de alguém e bota nele e foda-se. Tu vai ali no cemitério, pega uma perna e bota. É isso? Só se for uma perna de prótese, pô. É, tipo, acho que é uma prótese, tá ligado? Eu acho que tá muito zoado pra ser prótese. Tá muito estranho pra ser prótese. E, cara, pô, não bota prótese, né, cara? A gente tá no apocalipse zumbi, onde eles arranjaram uma prótese pro cara? No mercado. Era um extra, cara. Extra tem tudo. The Amazing Spider-Man 2 ganhou um teaser aí na Comic Con. E alguém viu essa porra? Eu não vi, não. Eu vi. Jamie Foxx é muito feio, caralho. Eu também vi o teaser também. Não mostra muita coisa, não. É, mas tipo, ficou maneiro assim a imagem dele, sabe? O gráfico do raiozinho assim. É, a aparência do Electro ficou maneiro. Só mostra a cara dele e ele sorrindo pra câmera. É, aquele sorriso bonito, né? Por isso que eu falei que é feio pra caralho. Ele é pintoso. Alguém sabe qual é que vai ser o roteiro do filme, qual vai ser a história, alguma coisa? Acho que não tem, sei lá. Não, ganhou um teaser, tipo, vai ser o Electro, o Homem-Aranha enfrentando o Electro, que é um vilão clássico aí. Vai ver, ele fez alguma coisa aí, quis testar nele mesmo, igual o Lagarto, e acabou gostando, igual o Octopus. Dizem que vai ter o Duende Verde também, e o Rhino. Pode ser interessante. Aí ia ser maneiro. Os vilões do Homem-Aranha são maneiros. É. Então, mas eu não espero muito desse filme. Também não, cara. Eu não gostei do primeiro, então, sei lá. O Andrew Garfield não é um Peter Parker bom. Não é. Porra, caralho, bota o Tobey Maguire nessa porra aí de novo, cara, porra. Ah, sei lá. Aquela trilogia era melhor. É que o Tobey Maguire tem muito cara de chorão, cara. O Tobey Maguire, ele ilustrava exatamente a cara de impotente do Peter Parker. Mas ninguém gosta de herói impotente, cara. A parada de hoje em dia é o cara tem que ser foda, cara. Antes dele ser picado... X-Men Days of Future Past. Como é que eles vão traduzir isso? Dias do Futuro Esquecido. Isso. Não, mas esse arco nos quadrinhos é maneirão, cara. Tipo, eu dei uma lida sobre. Que arco? E o arco do Days of the Future. Nos quadrinhos. Future Past. Aquele que vem alguém do futuro, alguma parada assim? No futuro, os humanos... Acho que... Pera aí, vou pegar o nome do cara aqui. É o pós... É pós X-Men Batalha Final. É pós X-Men... É o filme do Wolverine agora. Então, aí tipo... Só sobrou o Wolverine, a Kitty Pryde e mais quem? O Lúcio, Fera, o Billy. O pessoal do passado, da época do Xavier Jovem lá, do James McAvoy. Ele pega o maluco lá e vai todo mundo pro futuro. Não, pô, não é isso não. Não? Que ele vai todo mundo pro futuro? É. Não, já saiu o negócio, a sinopse. Acho que, pelo que eu entendi, nesse um futuro depois do X-Men Wolverine, agora, como é que é o nome dele, né? No Game of Thrones, o anão? Tyrion. É, o Tyrion. Ele tá no filme, o ator. Peter Dinklage. Ele vai fazer um Bolivar Trash, que é um cara que constrói os sentinelas, que é pra acabar com os mutantes. Ah, isso acontece no futuro, isso, né? E o Xavier tá vivo de novo, que eu não sei como é que vão fazer isso. Por isso que eles pedem ajuda pro pessoal do passado, né? É, pra impedir que isso aconteça no futuro. Teve um cara que comentou, isso não é um sentinela, é uma lâmpada. Tem que ver de olho aceso. Tipo, aí ele vai... Aí vão mandar a consciência do Wolverine pro Wolverine do passado, pra ele convencer o Xavier do passado, que ele tá falando a verdade, que no futuro tá todo destruído pelas sentinelas. Esse filme eu acho que vai ser o melhor filme dos X-Men. Eu também acho. A única coisa que eles fizeram na Comic Con foi mostrar a porra da cabeça do sentinela. Que... A lâmpada. Realmente parece uma luminária. Essa... Levaram todo o elenco do filme, não coube na mesa da Comic Con. Thor 2. Caraca. O Loki é retardado. Alguém sabe qual vai ser a sinopse desse filme? Se procurar, tá escrito lá, cara, mas eu não quero procurar. É, cara, isso aqui não é trebolinho, não. É. Porra. Não, mas como é que vai ser o filme? Qual vai ser a história? Vai ser o Thor enfrentando os inimigos aí de outros planetas. Não sei se é a Terra. Só que ele vai voltar pra Terra. Só que eu não faço a menor ideia por que o Thor vai voltar pra Terra. Pra pegar a Natalie Portman e voltar. Ele deve falar assim, ó, vou me fuder, mas não vou me fuder sozinho. Aí leva ela. Vem comigo. É. Não, ele deve falar assim, pô, tem que fazer uma média pra mulher que tá lá na Terra me esperando, vai que aparece outro maluco aí, sei lá. Feia pra caralho. Não, ela é bonita. É, ela é bonita, cara. Ela é bonita. Ela? Não acho não. Eu fui as caras de Johansson, mas ela é bonita, também. Cara, não é feia não. O Loki fez graça lá na Comic Con, foi vestido de Loki. Que apresentou o trailer do Thor 2. Ele só fez isso pra apresentar o trailer, de uma maneira bem legal. É isso mesmo, cara. Ele é meio que um vilão carismático, assim, eu acho. Não, mas o filme mediano, só vai ter filme mediano essa merda. Não tem nada foda. A gente não tá aqui pra falar do filme, a gente tá aqui pra falar da porra que aconteceu na porra da Comic Con. Aconteceu porra nenhuma, eles mostraram o trailer, o Nick fez uma... O Nick? O Loki fez uma gracinha e pronto, foi isso, cara. Nick Tang, cara. Vem disso na Marvel. Isso aí. Eu não sei o que vem disso. Ah, cara, é um ator, tá ligado? Pode ser que seja ruim, pode ser que seja bom, não sei. Eu não consigo ver o Vin Diesel como nenhum personagem. O Vin Diesel pode ser o Thanos. É, tava falando que ele poderia ser o Visão, mas o Visão... Eu nunca li HQ, mas ele não tem cara de Visão pra mim. Tem cara de Visão? Não. Ele tá de óculos, ele tem que usar óculos, cara. Porra, nada a ver. Ele tem cara de olfato. Tem cara de visão, não. O Thanos acho que seria mais plausível. Eu não acho que seria o Thanos, não. Até porque já apareceu o Thanos. É, não tem nada a ver esse Thanos. Não, porque o Thanos não tem ator confirmado. Mesmo que aquele cara tenha feito o Thanos. Mas o Thanos é um monstro, a cara de um monstro. Só deixar o Vin Diesel cara de monstro. É, vai botar o Vin Diesel com uma cara de monstro, porra. Ninguém vai saber que é ele, não, só se falar. Bota qualquer um ali, porra. Paga um cara mais barato pra então, fazer o Thanos. Falando. É, mas o nome do Vin Diesel chama público. Mas, cara, se eles botarem o Vin Diesel, eles vão querer mostrar a cara do Vin Diesel. É, cara. É, cara, deve ser tipo um filme que vai sair daqui a muito tempo, tá ligado? Que nem foi anunciado ainda. Será anunciado no final do mês, cara. E quando anunciaram, deve ser nada demais. Se não for nada demais, cara. Pegadinha do malandro. Estão falando ali do Homem-Formiga, que naquela foto ali tá. Ele tá do lado do Homem-Formiga, praticamente. É, eu também. Eu a cara dele assim, eu acho que o que me veio à cabeça foi o Homem-Formiga mesmo. Ah, sei lá que é Homem-Formiga, sei lá qual é a cara do Homem-Formiga. Mas o Homem-Formiga é um cientista. Então o Vin Diesel aí vai fazer algum cara aí da Marvel. E final do mês tem a notícia. Quando esse podcast sair, provavelmente já vai ter saído a notícia. Tá, ah, depois a gente comenta. Depois, é, foda-se. X-Force. A Fox anunciou o novo filme dos X-Men do futuro. Filme? O filme também é do futuro. É, o filme vai ser do futuro. No futuro. Não vai ser no passado, porque não aconteceu ainda. Exatamente. Entenderam? Nem no presente, porque não tá acontecendo. Fala aí, Calhão. A X-Force era tipo um X-Men, mas militar. Não era tipo heróizinho. Era um perfil mais militar. Então era meio que uma força militar mutante. Cara, eu não espero nada desse filme. Eu espero que vai ser uma merda. Ah, eu procurei aqui X-Force no Google Imagens e tem umas fotos até maneiras. Eles são tipo Esquadrão Classe A, né? Tipo meio que renegados. Mas aí o roteirista falou sobre o filme aí, isso aí que o Calhão falou. É, não... Ele deve estar escrevendo ainda, não deve ser muita coisa. Deve ter tido essa ideia há um tempo atrás só. Eu não tô muito motivado pra isso aí não, porque, sei lá, eu não conheço esses caras aí não. Cara, eu tenho um cara chamado Cable, ele, acho que eu já vi algumas fotos, ele parece ser maneiro, porque ele é metade robô, eu acho. É legal, tem Discovery, National Geographic, Telecine. Puta que pariu, TV é Cable. Então, mas é isso aí, galera. Aconteceram essas paradas aí, rolaram esses negócios doido na Comic Con. E a gente só tava aqui pra não deixar passar em branco aqui. E vocês podem, se vocês não viram a Comic Con, vocês poderiam ter ouvido esse episódio. Se vocês viram a Comic Con, acompanharam a notícia aí. E vão escutar nossa opinião também. É, isso aí. A gente tá falando isso no final, você já ouviu tudo. Mas é isso aí. A gente tá querendo só dizer intenção. A gente não conhece nada de quadrinho, não julgue a gente. A gente fez isso de olhada mesmo. A gente vai fazer essa merda, foda-se. Qualquer episódio que a gente faz assim, a gente nunca sabe dos negócios, a gente só fala. E a gente fala porque é legal, a gente gosta de falar. Improvisar, sem roteiro. Pronto, resumiu o que o Elton falou. É isso aí. Falou então. Falou doido. Não, falou calma aí, falou porra nenhuma. Segue a gente do Twitter, curte a nossa página no Facebook. No canal. E se inscreve no canal, que agora tem gameplay do Guilherme. Aí Guilherme, aí ó, aí. Até que enfim, né? Bolinho Play lá, vocês podem ver que quando esse episódio sair já vai ter dois. Já vai ter dois Bolinho Play lá. E é, caralho. E provavelmente a notícia do Vin Diesel já saiu também na segunda, então comentem. É, então vocês podem comentar se vocês quiserem. Dê a opinião de vocês. É, vocês podem. Não xinga a gente. Pode xingar a gente, mas não xinga muito não. Que é ruim. Educação. Eu xingo o Elton, eu não. Você vai dar merda se me xingar. Não. Sabe, todo mundo xingou o Guilherme agora. É, todo mundo que tá ouvindo, a gente vai ver que ninguém escuta essa porra. Se vocês ouvem essa merda, fala que a... comenta lá no da Letícia que ele é ruim no COD e xinga o Guilherme no Fritando Bolinho. Que Fritando Bolinho, cara? No Bolinho Play. É, até, pode ser aqui, lá, tanto faz. O importante é xingar o Guilherme. Se você xingar isso, o Guilherme, tá beleza. Isso aí, manda e-mail pra gente. Vocês podem. Vocês podem se comunicar com a gente aí, pode fazer qualquer coisa aí com a gente, menos. Fazer qualquer faz coisa, qualquer coisa com o Elton. Com comigo Elton. Não. Faz qualquer coisa com o Elton. Não, vocês... Valeu, galera. Valeu, aí, até valeu, a próxima. Valeu. Tchau, gente. Foi aonde, o Comic Con? San Diego. Acho que todo ano é em San Diego. Onde é que fica San Diego? Estados Unidos. México. Estados Unidos. Obrigado. Falando que é México, estou de sacanagem.